Termina hoje a colônia de férias nos 6 centros de convivência que fazem parte do complexo de grandes escolas do município. As atividades começaram no dia 20. No centro de convivência Bubas, o dia tem a visita do projeto Anima Foz, que passou por todas as unidades e volta pela segunda vez à região do Porto Meira. A maioria dos centros realiza atividades na piscina e também há unidades que estão premiando os participantes com passeios por pontos turísticos da cidade. Nos 15 dias de colônia de férias, os 6 centros de convivência realizaram cerca de 10 mil atendimentos, recebendo em média de 150 a 200 crianças por dia. Com o fim das colônias, os centros retomarão as atividades de contraturno com os estudantes no dia 17 de fevereiro, uma semana após o início das aulas na rede municipal. Já os moradores da comunidade que utilizam os centros para a prática de atividades esportivas seguirá com atendimento normal, sem interrupção. As aulas na rede municipal de ensino serão retomadas no próximo dia 10, junto com as escolas da rede estadual. Cerca de 23 mil estudantes estão matriculados no ensino fundamental e 5 mil nas unidades de educação infantil. Maurício Freire, para a CBN Foz.